comunicando ZYF 690, onda tropical, 4.985 kHz, 60 metros. ZYF 440, onda curta, 11.815 kHz, 25 metros. ZYH 753, onda média, 50 kHz, 1.270 kHz. Rádio Brasil Central AM. Estúdios instalados na Avenida Costa Central, esquina com Dom Abel, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiânia. Super Rádio Brasil Central, Goiânia, nessa parada, o próximo colocado. Presente em nossa parada com a música de Vital e Chico Lá, o décimo lugar, Obras de Poeta. 6h34. A direção da Escola Técnica Federal de Goiás convoca todos os professores e alunos a retornarem às atividades escolares a partir do dia 10 de setembro de 1984. Juntos, na Brasil Central, eu e você, com o sucesso da parada sertaneja que aponta o nono colocado. Thank you. Marciano. Beijo do adeus. 6:38. Sucesso é aqui na nova Super Rádio Brasil Central. Oitavo. Thank you. beleza! Gilberto Gilmar em oitavo lugar com a música do Gilmar e Oswaldo Galeazzi. Sucesso! Música da saudade. 18-7. Agora, na parada sertaneja, o sétimo colocado. Alexandre. Sétimo lugar com a música do Chico Valente e Neil Bernardes, Convite de Casamento. Um dos maiores sucessos da nossa terra, aqui, na nova Super Rádio Brasil Central. Nesta parada sertaneja. Comunicação alegre e positiva do Aurélio Alves. 6:46. Super Rádio Brasil Central, Goiânia, nesta parada sertaneja. Sétimo lugar. Mato Grosso e Matias. Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apertei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sono bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real e acreditei que era de sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha do meu quarto e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor. nada mais tem de nós, porque morremos abraçados com você. Grosso Matias ocupando o sexto lugar com a música de Carlos César e José Fortuna, 24 Horas de Amor. Estamos apresentando Parado Fortaleza, Super Rádio Brasil Central, ganhando e atentando Alto Colocado. Milionário de José Rico. Depois de muito tempo acordado, o amor é certo e tanto amor. Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu no meu quarto, me sorrindo, gritando o amor. Oh, my God. quarta parada, o quarto lugar ficou com o milionário do Zé Rico, a música do Vicente Dias e do Zé Rico. Sonhei com você. 4-7. E o sucesso prossegue. Agora você ouve o terceiro. Ocupando o terceiro lugar de nossa parada, de Berto Flávio e Martinez, marcado 7 horas. Esta é a Super Rádio Brasil Central, Goiânia, mostrando para você as mais chamadas do São Rural. Nossa parada é Fortaleza, prepare-se para curtir comigo a vice-campeã da semana. Thank you. dupla é João Ramos e Rami. Eles cantaram do João Ramos o segundo lugar dessa semana, ausência. Comunicando, ZYF 690, onda tropical, 4.985 kHz, 60 metros. ZYF 440, onda curta, 11.815 kHz, 25 metros. ZYH 753, onda média, 50 kHz, 1.270 kHz. Rádio Brasil Central AM. Estúdios instalados na Avenida Costa Santa, esquina com Dom Abel, Jardim Bela Vista, Goiânia, Goiânia. Todos os dias nesse horário você curte com o padre Conrado de Oliveira aqui na Super Rádio Brasil Central. Já nesse horário já é o meu primeiro.